Fecheiro sente, sozinho no seu imenso gabinete, num diálogo com os dossiês, a suspeita, o medo, o poder, a impotência, o alto comissário já não era ele mesmo. Maxim Andreevich Ershov, um homem de 40 anos, vigoroso, com rugas prematuras, pálpebras inchadas, lábios finos, olhar doente, ocupara o lugar de Henry Grigorievich, que respirara o ar daqueles escritórios durante anos e fora fuzilado após o processo dos 21. Depois, Piotr Eduardovich, desaparecido, ou seja, encerrado no segundo piso da prisão subterrânea sob a vigilância especial de um funcionário do gabinete político. O que queriam que ele admitisse? Eduardovich lutava há 5 meses, se é que se podia chamar lutar, a ficar grisalho aos 35 anos e repetir não, não, não, não, isso é falso. Sem outra esperança, senão morrer em silêncio. A não ser que a solitária o tivesse deixado louco, a ponto de esperar outro resultado. Ershov, chamado do Extremo Oriente, onde se imaginara abençoadamente esquecido pelo serviço pessoal, recebera a oferta daquela promoção inaudita. O Alto Comissariado da Segurança, juntamente com o Comissariado do Povo para os Assuntos Internos, o que praticamente lhe concedia o posto de Marechal, de 6º Marechal, ou seria 3º, 3 dos outros 5 tinham desaparecido. Camarada Ershov, o partido depositou a sua confiança em si, os meus parabéns. Disseram-lhe estas palavras, apertaram-lhe a mão, sorrisos encheram um gabinete do Comitê Central, situado no mesmo piso do Secretariado-Geral. O chefe entrou inesperadamente, com passos rápidos, mirou-o durante um centésimo de segundo, de alto a baixo, do alto para baixo. Tão simples, tão cordial, com um sorriso tão simpático como os dos restantes, tão à vontade. Apertou a mão de Maxim Andreevich Ershov, olhando-o amistosamente nos olhos. Uma grande responsabilidade, camarada Ershov. Mostre-se à altura. O fotógrafo dos grandes jornais disparou o seu clarão de magnésio sobre todos aqueles sorrisos. Ershov chegara ao auge da sua vida e tinha medo. 3.000 dossiês de uma importância capital, porque pediam a pena capital. 3.000 ninhos de víboras sibilantes transbordaram em avalanche sobre a sua vida, passando a ser a sua companhia permanente. Por um momento, a imponência do chefe tranquilizou-o. Tratando-o cordialmente por Maxim Andreevich, o chefe recomendou-lhe paternalmente que tratasse o pessoal com consideração, tendo em conta o passado, mas com vigilância, que acabasse com os abusos. Fuzilaram-se homens que eu estimava, nos quais eu confiava, homens preciosos para o partido, para o Estado, exclamou ele amargamente. O gabinete político não pode mesmo rever todas as sentenças. Agora é consigo, concluiu. Tem toda a minha confiança. O poder que emanava dele era espontâneo, perfeitamente simples, humano. O riso daqueles olhos amarelados e o farto bigode confirmavam-no. Fazia com que acreditassem nele, que o amassem, que o elogiassem, como o elogiavam nos jornais e nos discursos oficiais, mas com sinceridade, efusivamente. Quando o secretário-geral encheu o seu cachimbo, Maxim Andreevich Ershov, alto comissário da Defesa Interior, espada da ditadura, olho sagaz e sempre atento do partido, o mais implacável e o mais humano entre os mais fiéis colaboradores do maior chefe de todos os tempos, assim rezava, naquela mesma manhã, a Gazeta das Escolas dos Serviços Políticos. Ershov sentiu que amava aquele homem e que o receava, como se receia um mistério. Nada de lentidão burocrática, disse ainda o chefe. Nada de papelada excessiva. Dossiês claros, atualizados, ordenados, mas sem extravios. E ação, senão você afoga sem trabalho. Diretiva extraordinária, comentou sobriamente um dos membros da comissão especial, formada pelos chefes dos serviços, quando Bertschow lhe transmitiu palavra por palavra. Contudo, os dossiês pululavam, proliferavam, transbordavam, alastravam, recusando-se a produzir o mais pequeno comentário, continuando, pelo contrário, a engordar. Milhares de casos tinham sido abertos durante o primeiro grande processo dos traidores, um processo de importância mundial. Outros milhares haviam sido abertos antes que os primeiros tivessem sido encerrados, durante o segundo processo. Milhares durante o terceiro. Milhares durante o quarto, o quinto e o sexto processos, que nunca chegariam a tribunal, porque acabariam por ser suprimidos. Chegavam processos do Usuri, agentes japoneses, da Yakutia, sabotagem, traição, espionagem nos aluviões auríferos, da Buryat, Mongólia, o caso dos mosteiros budistas, de Vladivostok, o caso do comando da frota de submarinos, dos estaleiros de Komsomolsk, cidade dos jovens comunistas, propaganda terrorista, desmoralização, abuso de poder, trotskismo, bukharinismo, de Xinjiang, contrabando, contactos com os agentes japoneses e ingleses, intrigas muçulmanas, de todas as repúblicas do Turquistão, casos de separatismo, panturquismo, banditismo, de serviços de informações estrangeiros, de mahmudismo. Mas quem era esse Mahmud? No Uzbequistão, Turkmenistão, Tajiquistão, Cazaquistão, na velha Bukhara, Sirdária. O assassínio de Samarcanda estava ligado ao escândalo de Alma-Ata e este, por sua vez, ao caso de espionagem, agravado pelo rapto de um iraniano do consulado de Isfahan. Casos extintos reacendiam-se nos campos de concentração do Ártico. Casos novos surgiam nas prisões, memorandos encriptados, oriundos de Paris, Oslo, Washington, Panamá, Anxu, Cantão em chamas, Guernica em ruínas, Barcelona bombardeada, Madrid que vivia sob diversos terrores, etc. Consultem o mapa dos dois hemisférios. Exigiam inquéritos. Kaluga anunciava episódias suspeitas. Tambov, problemas nos campos. Leningrado apresentava 20 dossiês simultâneos. O caso do Clube dos Marinheiros, o da Fábrica do Triângulo Vermelho, o da Academia de Ciências, o dos ex-reclusos forçados revolucionários, o dos jovens leninistas, o do Comitê de Geologia, o dos franco-maçónicos, o da homossexualidade na Armada. Aqui e ali, este amontoado de nomes, papéis, números, vidas enigmáticas, cujo mistério nunca era completamente decifrado, inquéritos suplementares, denúncias, relatórios, ideias loucas, era atravessado por uma sucessão de tiros. Várias centenas de homens fardados, rigorosamente hierarquizados, reviravam e eram revirados por este material dia e noite. Sumiam-se subitamente nele, passando aquela eterna tarefa a outros. No cume desta pirâmide, Maxim Andreevich Ertschov. Que podia ele fazer? De reunião do GP à qual assistira, trouxe uma diretiva oral repetida diversas vezes pelo chefe. É necessário reparar os erros dos vossos antecessores. Os antecessores, esses, nunca eram nomeados. Ertschov sentia-se grato ao chefe. Mas porquê, afinal? Por não ter dito os erros dos traidores. Chegavam queixas de todos os setores do Comitê Central. a respeito da desorganização do pessoal, o qual, sujeito a tantas purgas e tanta repressão durante 2 anos, em lugar de rejuvenescer, parecia dissolver-se. O resultado traduzira-se em novos casos de sabotagem, visivelmente devidos à desordem, incompetência, insegurança e pusilanimidade do pessoal da indústria. Sem despertar a censura do chefe, um membro do gabinete de organização sublinhara a necessidade urgente de devolver à produtividade os injustamente condenados por denúncias caluniosas, como consequência de campanhas de massas, e até os culpados para os quais a indulgência parecesse possível. Não somos nós, gritara ele, o país que refunde homens, transformamos até os nossos piores inimigos. Esta frase de comício caiu numa espécie de vazio. Durante alguns segundos, a mente do alto comissário foi assombrada por uma irritante piada contra-revolucionária. Refundir os homens consiste em reduzi-los, através da persuasão, ao estado cadavérico. Precisamente no instante em que o olhar bondoso, mas singularmente atento, do chefe se detinha nele, Ertzhoff exigiu o máximo do seu pessoal. Em 10 dias, 10 mil dossiês, preferencialmente os de administradores industriais, comunistas, técnicos, sem partido, e oficiais, comunistas e sem partido, atentamente revistos, permitiram 6.727 libertações, das quais 47,5% resultaram em reabilitações. Para melhor esmagar o seu antecessor, cujos chefes de serviços tinham acabado de ser fuzilados, os jornais publicaram que a percentagem de condenações de inocentes registara um aumento superior a 50% durante as purgas recentes. Aparentemente o efeito foi positivo. Mas os estatísticos do CC que obtiveram aqueles valores e o subdiretor de imprensa que autorizara a sua publicação foram dispensados imediatamente, uma vez que um jornal de imigrados em Paris comentara perfidamente aqueles dados. Ertzhoff e o seu pessoal atacaram outras montanhas de dossiês sem pregar olho. Durante este processo, 2 notícias lançaram-nos na confusão. Um ex-comunista expulso do partido por denúncia inegavelmente caluniosa por ser trotskista e filho de padre, os documentos provavam que ele se destacara nas campanhas antitrotskistas entre 1925 e 1937. Além disso, era filho de um mecânico da fábrica de Briansk. Fora libertado do campo de concentração para casos especiais de Kem, no Mar Branco. Regressara a Smolensk e matara um membro do comitê do partido. Uma médica, libertada de um campo de trabalho nos Urais, fora detida ao tentar passar a fronteira com a Estónia. Surgiram 750 novas denúncias contra os libertados. Numa 30ª de casos, os alegados inocentes revelaram-se inegavelmente culpados. Pelo menos, diversos comitês assim o afirmavam. Seguiu-se o rumor. Ertzhoff não está a esforçar-se. Demasiado liberal, imprudente, pouca experiência nas técnicas da repressão. Surgiu então o caso Tulayev. Gordaev continuava a segui-lo, segundo instruções expressas do gabinete político, e quando Ertzhoff o interrogou a respeito da execução do motorista, respondeu com um desagradável desprendimento. Na noite de anteontem, juntamente com os 4 sabotadores do consórcio dos peleiros e a atriz Eka de Musicol, condenada por espionagem, Ertzhoff sobressaltou-se, mas imperceptivelmente, uma vez que se esforçava por não revelar os seus sentimentos. Seria um acaso, uma coincidência ou uma farpa? Aquela pequena atriz, ele admirara tanto em palco, O seu pequeno corpo esguio e saltitante, mais atraente num maiô preto e amarelo do que se estivesse nu, que chegara mesmo a enviar-lhe flores. Gordeev lançou, talvez, uma segunda farpa. O relatório foi-lhe enviado. Ou seja, ele não lia todos os relatórios deixados na sua secretária? É uma pena, prosseguiu banalmente Gordeev, uma vez que exatamente ontem a personalidade do motorista surgiu-nos a uma nova luz. Ertzov levantou a cabeça, declaradamente interessado. Pois, veja lá que ele tinha sido motorista de Bukharin em 1924-25, durante 7 meses. Encontramos 4 cartas de recomendação deste último no seu dossiê, no Comitê de Moscovo. A última é datada do ano passado. E não é tudo. Em 1921, quando era comissário de batalhão na frente de Volnyini, foi acusado de insubordinação. Quem o livrou disto foi Kirill Rublev. Este golpe foi certeiro, mais uma vez. Devido a que negligência inconcebível teriam aqueles factos conseguido escapar às comissões encarregadas de estudar o curriculum vitae dos agentes associados aos membros do CC. A responsabilidade cabia ao alto comissário. O que andavam a fazer as comissões colocadas sob as suas ordens? Quem eram os seus membros? Bukharin, o antigo ideólogo do partido? O discípulo preferido de Lenin, a quem este chamava meu pequeno, personificava agora a traição, a espionagem, o terrorismo, o desmembramento da União, Kirill Kirillovich Rublev, seu amigo de sempre, ainda estaria vivo depois de tantas vezes proscrito? Sim, certificou Gordeev, ele ainda é vivo, na Academia de Ciências, soterrado por toneladas de arquivos do século XVI. Tenho alguém a vigiá-lo. Alguns dias depois, o primeiro juiz de instrução do 41º Serviço, um militar consciencioso, de aspecto taciturno, com uma grande testa coberta de rugas, cuja promoção Ertzov aprovara recentemente, não obstante uma hostilidade prudente do secretário da célula do partido, enlouqueceu de repente. Expulsou violentamente do seu gabinete um alto funcionário do partido. Ouviram-no gritar: fora daqui, seu bufo, delator, ordeno-lhe que se cale. Fechou-se no gabinete, onde pouco depois se ouviram tiros de revólver. Apareceu pouco depois à porta, em pontas dos pés, com o cabelo desgrenhado, o revólver ainda fumegante na mão. Gritou: sou um traidor, traí tudo e todos, bando de bestas. E para consternação geral, era visível que ele tinha crivado de balas o retrato do chefe, perfurando-lhe os 2 olhos, rasgando-lhe uma estrela na testa. Castiguem-me, continuou ele, castrados. Dominado a custo por 6 homens, que o amarraram com os seus cintos, começou a rir, gargalhadas intermináveis, rangentes, sacudidas, convulsivas. Castrados, castrados! Tomado de uma angústia fria, Ertzov foi vê-lo. Estava amarrado numa cadeira que caíra para trás, de tal forma que o louco tinha os pés no ar e a cabeça apoiada no tapete. Ao ver o alto comissário, espumou: traidor, traidor, traidor, traidor, traidor! Estou a ver o fundo da tua alma, hipócrita. Também te castraram? Foi? Será melhor amordaçá-lo, camarada-chefe? Perguntou respeitosamente um oficial. Não. Por que é que a ambulância ainda não chegou? Já avisaram a clínica? Estão a pensar em quê? Se ela não estiver aqui dentro de 15 minutos, vocês vão presos. Uma pequena secretária, muito loira e com brincos irritantes, entrara por curiosidade com papéis na mão e olhava para os 2. Ertzov e o louco, com o mesmo pavor, não tendo reconhecido o alto comissário. Ertzov levantou-se e endireitou as costas. Sentiu uma ligeira vertigem nauseante no peito, como antes lhe acontecia, quando tinha de assistir às execuções. Saiu sem dizer uma palavra e entrou no elevador. Os chefes de serviços evitavam-no visivelmente. Apenas um foi ter com ele, um velho amigo, promovido ao mesmo tempo, e que agora dirigia o gabinete do estrangeiro. Então, Ricciotti, o que é que se passa? Este apelido italiano era um resquício de uma infância passada à beira de um golfo de postal ilustrado. Possuía uma beleza inútil de pescador napolitano, um toque de ouro nos olhos, uma voz quente de guitarrista, uma fantasia e uma lealdade tão invulgares que, quando devidamente ponderadas, pareciam simuladas. Dizia-se que gostava de passar por um sujeito original. A dose diária de chatices, meu caro Maximka. Ricciotti agarrou familiarmente pelo braço e acompanhou-o até ao seu gabinete sem parar de falar. Sobre o serviço secreto de Nanquim, que se tinha deixado levar vergonhosamente pelos japoneses. Sobre o trabalho dos trotskistas no exército do Mao Tse-tung, em Shunanbian. Sobre uma intriga no seio da organização militar branca em Paris, onde agora controlamos todas as cartas. Sobre a situação em Barcelona, que estava a ficar negra. Trotskistas, anarquistas, socialistas, católicos, catalães, bascos, todos eles ingovernáveis. A derrota militar iminente, que não houvesse ilusões. As complicações criadas à volta das reservas de ouro, e 5 ou 6 grupos de espiões que agiam em simultâneo. Uma conversa de 10 minutos com ele, enquanto andava de um lado para o outro no gabinete, equivalia a vários e longos relatórios. Ertzhov admirava com alguma inveja aquele espírito subtil que abarcava tudo em simultâneo, com uma ligeireza singular. Ricciotti baixou a voz e levou-o para junto da janela de onde se via Moscovo. Uma vasta superfície branca, percorrida em todos os sentidos por formigas humanas que seguiam caminhos sujos na neve. Uma aglomeração de construções e ainda sobranceiras a tudo aquilo, as velhas cúpulas bulbosas de uma igreja de um azul intenso, semeadas com grandes estrelas douradas. Ertzhov teria pensado que aquilo era belo, se fosse capaz de pensar. Ouve, Maximka, desconfia. De quê? Ouvi dizer que os agentes enviados para a Espanha foram uma má escolha. Tu percebes. Aparentemente sou eu o visado. Na realidade, és tu. Bem, Sasha, não te preocupes. Eu conto com a confiança dele. Sabes isso? Os ponteiros do relógio avançavam inexoravelmente. Os dois amigos despediram-se. 4 minutos para estudar o Pravda. O que era aquilo? A fotografia na primeira página? Ertzhov devia estar presente, segunda personagem à esquerda do chefe, entre os membros do governo. A fotografia fora tirada 2 noites antes no Kremlin, durante a recepção das operárias de elite do setor têxtil. Abriu o jornal. Continha 2 fotos em lugar de 1, cortadas de tal forma que o alto comissário da segurança não figurava em nenhuma delas. Choque. Telefonemas. Redação. Fala do gabinete do alto comissário. Quem é que paginou as fotos? Quem? Porquê? Está a dizer-me que as fotos foram fornecidas à última hora pelo Secretariado-Geral? Sim, muito bem, era o que eu queria saber. Na realidade, ficar a saber demais. Gordaev entrou e deu-lhe amavelmente a saber que fora necessário substituir 2 dos 3 homens da sua escolta pessoal. Um porque estava doente. O outro porque fora enviado para a Rússia Branca para entregar uma bandeira aos trabalhadores de um grupo militar agrícola da fronteira. Ertzhoff absteve-se de observar que devia ter sido consultado. No pátio foi recebido por três homens em sentido, diante do automóvel, com um único "saudações, camarada alto comissário", impecavelmente emitido pelos seus peitos inflados. Ertzhoff respondeu em voz baixa e com um gesto indicou o volante ao único que ele conhecia e que sem dúvida seria em breve substituído, para que o alto comissário passasse a viajar rodeado por rostos desconhecidos, talvez sob ordens secretas, obedecendo a uma vontade que não a sua.